graças nos vêm por tuas mãos, ó Mãe do céu. E assim os nossos corações se tornam cada vez mais teus. Medianeira de todas as graças, puro canal do amor de Deus Pai. Mão que embalou Jesus e que se volta pra nós, pra nos abençoar. Queremos receber, Maria, o Espírito de Deus, e o dia vai raiar, e o novo sol brilhará. Queremos receber, Espírito de Deus, e o dia vai raiar, e o novo sol brilhará. O sol brilhará.